começamos a transitar no espaço. Não alcança esse estágio quem não quiser. Não alcança esse estágio quem não quiser. Não alcança esse estágio quem não quiser. Não alcança esse estágio. Propaganda bomba.